dois oi? Chega que chega, mano. Aí, quer revólver, farinha, pedra? Proceder malicioso, o papo é cabuloso. Verdade na extrema, atitude exor sistema. Espanjando consciência, somos contra a violência. Sempre uma nova experiência, pois em Deus está minha crença. Não sou o barulho de araque que atira e não pensa. Da brecha na quebrada e pro demônio pede bênção. Decreta sua sentença, prepara sua morte. Te leva à falência, fortalece sua descrença. Ou é ou não é, não dê uma de mané. Pois quem não tem atitude no mundão não para em pé. Esse é o ditado. A lei do diabo, fique esperto tudo com todos. Abra os olhos, fique ligado, apaga o baseado. Não seja mais um finado, pois é ideia de sábio pra louco. Ou melhor, de louco pra sábio. Se acha que a vida é curta, então preserve a sua. E tenha a garantia daquele que venceu a sepultura. Na cadeia ou na viela, no beco ou na favela. Sua presença é onisciente, abrace viva esta ideia. Tchim, tchim, tchim, tchim, um drink no inferno. Brindar a sua morte, é só o que eu quero. Seja bem-vindo, vacilou, não tem como escapar. Você teve sua chance pra que foi desperdiçar. Tchim, tchim, tchim, tchim, um drink no inferno. Brindar a sua morte, é só o que eu quero. Seja bem-vindo, vacilou, não tem como escapar. Você teve sua chance pra que foi desperdiçar. IML caixão, sete palmos é o futuro. De quem? Plantou errado, colhe errado, corpo duro. Um muro decorado de sangue é o mau fruto de homens e mulheres que viviam no obscuro. Um furo dos planos da mamãe que já sofria. Te dava conselhos quando chegava todo dia, tentando prevenir a sua bela cria. Do outro lado o diabo centralizava sua mira. Pessoas te rodeiam e te dão um bom exemplo. Te apresento no momento o que é contido pelo autor do tempo. Esse sim é 100%, sempre esteve disponível para o seu quebrantamento. Mas zombaria, desinteresse foi o fim. No nosso assunto, ria de mim, acabou assim. O diabo acertou, virou de fundo. Infelizmente foi horrível, trágico final. Espero que não seja mais um hóspede no botão infernal. Tchim, tchim, tchim, tchim, um drink no inferno. Brindar a sua morte, é só o que eu quero. Seja bem-vindo, vacilou, não tem como escapar. Você teve sua chance pra que foi desperdiçar. Tchim, tchim, tchim, tchim, um drink no inferno. Brindar a sua morte, é só o que eu quero. Seja bem-vindo, vacilou, não tem como escapar. Você teve sua chance pra que foi desperdiçar. Tchim, tchim, um drink, você e o capeta. Um encontro sinistro, os dois sentados na mesa. Olho no olho, a mentira então se concretizou. O resultado, os conselhos que você desperdiçou. Não adianta chorar, não tem mais como voltar. Pois o seu tempo acabou, o inferno é seu novo lar. Você sempre quis liberdade, sexo e droga à vontade. Seu sonho se realizou, mano, se sirva à vontade. Agradeça agora seu mestre que te ajudou lá na terra. Com prostitutas e armas, agora ele te espera. No caldeirão de enxofre, pois ele tem o controle. O desperdício da chance é seu tormento, ladrão. É vela preta e caixão, o fim da situação. Um brinde em prol da sua morte e eterna escuridão. Tchim, tchim, tchim, tchim, um drink no inferno. Brindar a sua morte, é só o que eu quero. Seja bem-vindo, vacilou, não tem como escapar. Você teve sua chance pra que foi desperdiçar. Tchim, tchim, tchim, tchim, um drink no inferno. Brindar a sua morte, é só o que eu quero. Seja bem-vindo, vacilou, não tem como escapar. Você teve sua chance pra que foi desperdiçar.